dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Você gosta de bandido, forte com o Lohan que cobre só te troca tiro. Forte com o Lohan que cobre só te troca tiro. Forte com o Lohan que cobre só te troca tiro. Te troca tiro, forte com o Lohan que cobre só te troca tiro. Forte com o Lohan que cobre só te troca tiro. Mama, I'm in love with a criminal. And this type of love isn't rational, it's physical. Mama, please don't cry, I will be alright. All reason aside, I just can't deny love the guy. Antiga, antiga não me queria, não me deu uma atenção. Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição. Joga pro Lohan, joga pro ladrão. Joga pro Lohan, a porra do xereco.